O que foi? Nada. Nada? Não é nada, amor. O que você tá escutando no celular, mano? Nada, mas tá aqui, deixa eu ver. Mano, você é louca? Que porra que é isso aqui? Não, mano? É o que você tá pensando. Não é o que eu tô pensando? É o que eu tô vendo. Não é, somos amigos. Amigos? Desse somos jeito aqui? Amigos, é. Olha onde que ele tá com a mão, mano. Meu, você não me deixa espaço. Mano, você quer espaço? Eu tô cansada, eu vou embora. Sabe, vai embora. Eu vou te deixar. Vai embora. Eu vou te deixar. Pô, você tá de brincadeira comigo, cara? Eu não aguento mais você. Pô, você não me deixa fazer nada. É, isso mesmo. Vou abrir a porta pra você sair. Pode ir. Já que tu quer ir. Mas fique ciente que assim que você sair, sua melhor amiga vai vir. Cuidar de mim, cuidar de mim, cuidar de mim. Bem que eu tentei te dar valor, mas você preferiu caô. Bem que eu tentei te dar amor, mas tu preferiu caô. Caô. Foi nessas horas que a tua amiga aproveitou, veio e sentou. Foi nessas horas que a tua amiga aproveitou, veio e mamou. Foi nessas horas que a tua amiga aproveitou, veio e sentou. Você me deixou, né? Me abandonou, então tá. Você me deixou, né? Me abandonou, então tá. Vou colar no imperador, que lá tem varas pra me dar. Varas pra me dar, varas pra me dar. Varas pra me dar. Vou colar na zona norte, vou comer toda de lá. Vou colar lá no Capão, que lá tem varas pra me dar. Mas tá tipo ai, com ai, ai. Tipo Vavazinho. Tipo Vavazinho. E aí, fiote? Te dar valor, mas você preferiu caô. Bem que eu tentei te dar amor, mas tu preferiu caô. Caô. Foi nessas horas que a tua amiga aproveitou, veio e sentou. Foi nessas horas que a tua amiga aproveitou, veio e mamou. Foi nessas horas que a tua amiga aproveitou, veio e sentou. Você me deixou, né? Me abandonou, então tá. Você me deixou, né? Me abandonou, então tá. Vou colar no imperador, que lá tem varas pra me dar. Varas pra me dar, varas pra me dar. Varas pra me dar. Vou colar na zona norte, vou comer toda de lá. Vou colar lá no Capão, que lá tem varas pra me dar. Mas tá tipo ai, com ai, ai. Tipo Vavazinho. Tipo Vavazinho. E aí, fiote? Vem com o bumbum tam tam tam, vai mexe o bumbum tam tam. Vem desce o bumbum tam tam tam, vai mexe o bumbum tam tam. Vem desce o bumbum. Vai com o bumbum. Vem com o bumbum. Vai treme o bumbum tam tam tam, tam tam tam tam tam tam tam tam.